e desconta nos outros o seu estado interior que não está bem. E nós vamos perceber que nós nos magoamos não pelo que a pessoa fala, mas como estamos interiormente. Quando estamos com os amigos em uma confraternização, em uma festa, em um churrasco, em um momento de alegria, de descontração, as pessoas podem nos falar até uma realidade dolorosa, mas nós sorrimos e dizemos, sabe que eu acho que é verdade mesmo? Mas ao contrário, quando acordamos às 6 horas da manhã, no dia chuvoso, como temos tido ultimamente, para enfrentar um engarrafamento quilométrico, atrasados, porque a distância é muito longa, ou então para enfrentar uma fila, o ônibus lotado. Se o companheiro ou a companheira nos olhar meio atravessado, falar qualquer coisa meio séria, nós já nos revoltamos, porque nós não estamos bem. Então, o melhor segredo para não se ofender é trabalhar o orgulho, desenvolvendo a humildade, o amor incondicional e o nosso estado interior. Porque se estivermos bem, entra por aqui e sai por ali. Divaldo brinca dizendo, se você chega no escritório e seu chefe está mal-humorado, e você chega, bom dia, e ele olha para você e diz, não vejo por que esse bom dia. Divaldo diz, não tente explicar para ele que o dia está lindo, porque para ele não está, mas para você está. E não permita que uma pessoa que está desequilibrada lhe controle, domine a sua vida, transforma o seu dia ensolarado em uma noite chuvosa. E você sai, então tchau, mas para mim está. E continua com o seu bom humor, com o seu bem-estar. Então, trabalhar o orgulho, que é o pai de muitos vícios, vai nos ajudar a não se ofender tanto. E um espírito amigo, certa vez, me disse, através da inspiração, ele nos falou, você se magoa com tanta facilidade, Nazareno. Vocês, espíritas mesmo, se melindram com qualquer coisa. Nós nos esquecemos que fizeram Chico Xavier, o apóstolo do Espiritismo no Brasil, lamber feridas. E Chico era apenas uma criança de 5 anos de idade. Fizeram Chico lamber feridas e vocês se incomodam com qualquer coisa. Então, a gente não pode estar se incomodando com tanta facilidade. E sim, desenvolver essa compaixão, essa atitude nobre de enxergar os outros com as suas limitações, não exigir dos outros o que eles não podem dar ainda, mas ter paciência e trabalharmos a nós mesmos. Mas, Nazareno, como é que é o perdão? Como é que a gente faz? Perdoar é esquecer a ofensa? Segundo a psicologia profunda de Joana de Ângeles, o perdão não é o esquecimento do mal. A maioria das religiões defende que o perdão é o ouvido, é o esquecimento de todo mal. Mas, segundo a psicologia profunda de Joana de Ângeles, o perdão é não combater o mal com o mal, mas dar-lhe a outra face, pagar o mal com a outra face do mal, que é o bem. Orar por aquela pessoa, tentar ajudá-la. E nós podemos nos questionar também, por que que Deus permite que nós soframos, por que Deus permite que ainda passemos por tantas provas, por tantas dificuldades? Vocês concordam comigo que existem pessoas muito más no planeta, muito equivocadas, que nós temos terroristas, que nós temos homens-bomba, que nós temos sequestradores, que assassinam as pessoas sem a menor piedade, que nós temos torturadores, que nós temos estupradores, que nós temos assassinos, serial killers, pessoas equivocadas. E, ao mesmo tempo, nós enxergamos pessoas muito boas no planeta. Não são espíritos puros ainda, mas pessoas que já trabalharam as suas dificuldades, as suas limitações. E por que que Deus permite, Nazareno, os maus junto dos bons? Não era mais fácil colocar os maus em um planeta e os bons em outro planeta, de modo a evitar todos esses problemas? Era. E por que que Deus permite isso? Está lá na questão 13 de O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec nos fala dos atributos da divindade, ele nos diz